tranquila, ou vou ia gritar. Não me mire que esses olhos me podem hipnotizar. Escapar, nem te imaginas lo que tengo y lo que puedo dar. Señora, usted no lo conozco, no le voy a hablar. No me mire a los ojos, no me va a hipnotizar. E morder-te lentamente. Não resista a meus encantos, não me hagas enojar. É meia noite, luna llena e tudo empieza a cambiar. Senhor, não pierda mais seu tempo, não vou escuchar. Que lhe ha passado a seus colmillos, que me empieza a assustar. No, por favor, no me hagas daño. No, no, por favor, no me hagas daño. No, no, por favor, no me hagas daño. No, no, no, no. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Dónde está? Juguemos en el bosque.